Olá pessoal, eu sou o Fábio Silva, esse é mais um Conexão Fate, sejam bem-vindos. E hoje eu tô com o meu xará. Fala aí, Fábio. Opa, beleza, pessoal? Fábio Costa, aqui de São Bernardo do Campo, mandando ver no Fate. Então, qual o assunto hoje? Pra o pessoal saber, manda bala aí, xará. Mas o que tem pra hoje? Eu tava pensando em a gente falar sobre as quatro ações básicas em Fate, que é superar, criar vantagem, ataque e defesa. Como são quatro ações e a tendência é que os podcasts sejam curtos, a gente vai escolher duas das ações para trabalhar elas hoje e no próximo podcast eu trabalho as próximas duas. Tem preferência por alguma? Pode escolher aí, Fábio. Ah, eu acho que assim, eu particularmente, como não sou muito de combate nas aventuras, eu gosto muito de... eu uso muito criar vantagem, tá? Então acho que é mais interessante partir para elas. Vamos trabalhar essas duas ações, certo? Mas antes vamos entender mais ou menos a estrutura do que são as ações em Fate. Pra ti, Fábio. Fábio Emílio. Opa. Eu vou chamar Fábio Costa, né? Beleza. Pra ti, Fábio Costa. Então, o que acontece? Pra mim, quando eu acompanho bastante o Fate desde lá do 2.0 e tal. O que eles conseguiram chegar nas quatro ações? Eles basicamente conseguiram resumir todas as possibilidades que tinha de ações possíveis em quatro coisas diferentes que são bem resumidinhas. Então você não tem mais... você consegue descrever praticamente tudo que você precisa fazer em uma mesa utilizando uma das quatro ações: criar vantagem, superar, ataque ou defesa. Basicamente eles utilizaram isso para limpar o sistema. Quem vê, por exemplo, Espírito do Século, que é a base do Fate 3, que depois veio e foi mais limpo, mais enxuto, e virou o Fate acelerado e o Fate base 4, a gente consegue ver que eles deram uma bela de uma limpeza e um monte de coisa que eles tinham, que era, por exemplo, declarar ação, declarar, gerar aspecto, eliminar aspecto, remover aspecto. Então eles deram uma limada nisso tudo e resumiram bastante. Sim, e também eu costumo ver e até explicar para alguns dos meus jogadores, quando a gente começa a iniciar o Fate, eu vou explicar aquela questão de como que eles realizam as ações dos personagens, né, como que os testes são realizados. Eu costumo comparar com outros títulos já que possuem nome no mercado, como GURPS ou como Dungeons & Dragons, que possuem várias ações quando você decide tomar uma decisão durante a partida. Coisas como atacar, defender e várias outras manobras, como possui o GURPS, de ataque total, defesa total, esperar ou aguardar, como está em algumas edições. Então todas essas manobras ou essas ações, elas se resumem em Fate nessas quatro ações básicas. Nesse caso, durante a partida, quando um dos personagens vai realizar a ação, ou o jogador pode declarar qual das quatro ações se encaixa, o que ele pretende fazer, ou se o jogador tiver dúvida, ele pode dizer para o narrador: olha, eu pretendo fazer tal coisa, qual das quatro ações se encaixa melhor pra isso? É isso. Você costuma fazer isso, Fábio Costa? Ou... eu costumo fazer assim. Na verdade, eu parto muito mais... como eu jogo muito em mesa de evento e tem muita gente que é iniciante, na verdade eu comento como é que funcionam as ações e depois, tipo, conforme eles vão executando as coisas, eu vou falando: ah, isso que você fez é uma ação de criar vantagem ou de superar, conforme a necessidade. Eu tento não ir muito na... ficar tentando atochar ensino de regra muito, porque às vezes não é isso que a pessoa quer naquele momento. Principalmente em evento, a pessoa quer, digamos assim, entre aspas, rolar dado, ter uma aventura. Que como isso vai acontecer pra ela não faz muita diferença. Eu não participo de muitos eventos, mas de vez em quando eu vou ensinar RPG a uma pessoa ou outra, muitas vezes usando o Fate, e eu costumo fazer isso também. Eu pergunto a ela o que é que ela pretende fazer, né, em determinada situação. Ela descreve a ação e eu tento enquadrar da melhor forma dentro de uma das quatro ações, o que em geral não é muito difícil. Uma questão que eu queria colocar é, por exemplo, Fábio, às vezes um jogador escolhe uma ação, mas a gente fica meio inseguro se ela é uma ação de criar vantagem ou se ela seria um ataque, por exemplo. O que é que você costuma fazer nessas situações? Olha, na verdade eu verifico que tipo de ação ele está querendo executar. Normalmente, quando a pessoa descreve de uma maneira que ela vai provocar, digamos assim, algum tipo de prejuízo direto pro outro personagem, seja um PC ou um NPC, é simples, é considerado como ataque. Porque criar vantagem não é necessariamente... você não está necessariamente implicando num ataque direto. Normalmente alguma coisa que você vai guardar, alguma coisa que você percebeu que é muito relevante naquele momento. Isso aí vai ficar mais claro conforme a gente explicar a diferença entre as duas coisas. Em geral, quando você vai causar algum tipo de prejuízo direto, você tá atacando, é simples. Quando você não tá atacando, você não provoca nenhum tipo de prejuízo direto. Então você... aí seria uma ação de criar vantagem. Entendo, eu costumo fazer isso também. Tem até um exemplo no livro que um jogador, ele decide atravessar uma área em que há uma armadilha e que essa armadilha, ela realiza ataques durante o percurso. E o narrador decide, né, que para se livrar da armadilha ele precisaria de uma ação de superar, mas como a armadilha realiza ataques, na verdade seria uma ação de defender. Ele fica meio... O livro deixa entender que na verdade o narrador pode escolher qual seria a melhor ação ou então conversar com o jogador para saber qual que é o objetivo do personagem dele dentro daquela situação. Porque muitas vezes é mais relevante qual que é o objetivo. Por exemplo, você quer chegar do outro lado, independente se você vai tomar dano ou não, então faz uma ação de superar, afinal ele não vai estar preocupado com a defesa. Mas se ele está preocupado em não receber dano, em não se machucar, então nesse caso seria mais relevante uma ação de defender, porque aí ele estaria tomando as precauções necessárias. É bem por aí mesmo. O que você parte muito da... você tem que tomar muito cuidado, que as ações são meio parecidas. Mas em geral, com o tempo, você pega rápido como uma funciona. Quando a gente fala que é meio parecida, não é que é tipo, você vai sempre fazer a mesma coisa, ou não existe a necessidade das quatro ações. Na verdade, é que é meio difícil de início imediato você distinguir uma da outra. Mas com o tempo você pega, fica automático você saber como é que a coisa funciona, qual ação você deve usar. Nesse caso, vamos falar um pouco agora sobre as duas ações que escolhemos para falar nesse podcast, explicar qual a diferença entre as duas e qual a funcionalidade dentro do jogo. Criar vantagem e superar. Bem, eu comentei antes sobre como as ações estão meio atreladas aos aspectos. Não necessariamente aos aspectos do personagem do jogador, mas especialmente aos aspectos da cena, aos aspectos do jogo, os aspectos temporários, né? Aqueles que surgem durante a partida. Vamos começar então com criar vantagem? Eu acho que assim, criar vantagem é uma das mais fundamentais, principalmente em termos de narrativa. Porque quando uma ação de criar vantagem é quando você, de alguma maneira, você está querendo te ajudar ou algum dos seus amigos a fazer qualquer ação dentro do Fate, qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tô atacando um cara, eu vou me preparar pra atacar o cara, eu tô mirando ele. Isso não é uma ação de ataque, é uma ação de criar vantagem. Ou, eu estou... é um caso que eu gosto muito de citar, inclusive foi citado no Fate Masters. É o seguinte, o cara é um coelho falante, ele não tem nenhuma habilidade de ataque, mas ele consegue ajudar os caras de ataque como? Ele corre ao redor dos inimigos e deixa os caras distraídos. Isso é uma ação de criar vantagem. É qualquer coisa que você, de alguma forma, vai ajudar você ou seu grupo. Isso, é verdade. E nesse caso, os narradores podem ver dessa forma, né? Como você explicou, é algo que vai trazer, como o próprio nome diz, alguma vantagem, não necessariamente um dano, ou não necessariamente algo prejudicial, mas sim uma condição que pode favorecer tanto o personagem como os aliados. É um exemplo comum também, durante uma perseguição, por exemplo, dentro de uma casa, um dos jogadores pode dizer que, o jogador no caso que está escapando, pode dizer que para dificultar o caminho do adversário que está vindo em perseguição a ele, ele vai chutar a mesa, puxar a cadeira e tornar o caminho dele mais difícil. Isso seria uma ação de criar vantagem. Um detalhe que a gente poderia colocar agora é para as pessoas entenderem a diferença primordial entre as quatro ações e por que, apesar de serem só quatro ações, existe uma gama praticamente infinita de possibilidades, é que a ação é sempre a mesma. Você vai sempre estar tentando criar algum tipo de vantagem para você ou para os seus aliados. Mas a perícia que você usa ou a abordagem que você usa influencia muito na vantagem que você vai estar criando. Porque, por exemplo, você criar uma vantagem de uma maneira, para usar o acelerado, que já está publicado em português, está em PDF, então o pessoal que já está ouvindo já deve ter ele. É diferente você criar uma vantagem de uma maneira cuidadosa ou criar de uma maneira poderosa, por exemplo. Quando você cria de uma maneira poderosa, por exemplo, como seria narrativamente? Eu arrebentei o tubo de gás que está levando o gás que vai fornecer energia para o motor de uma nave, por exemplo, que seja. Já quando você cria de maneira cuidadosa, você está partindo do... eu estou fazendo uma programação no computador de bordo, que no momento que o cara for acionar o motor de dobra, o motor de dobra vai ser bloqueado e não vai conseguir, o cara não vai conseguir ativar. Sim, muito bom exemplo. Essa é uma diferença entre as duas coisas. Mas obviamente nos dois casos você cria uma vantagem. Numa você criou uma vantagem, é tubulação comprometida. No outro você criou uma vírus pronto para vírus sabotador implantado no sistema. Sim. Ah, um detalhe aqui, sempre que você usa a ação de criar vantagem, você cria um aspecto para a situação. Esse aspecto vai sumir com o tempo, né? Mas ou com o tempo ou com uma ação de superar do adversário, como a gente vai explicar daqui a pouco sobre superar. Uma coisa interessante também é que você pode também utilizar uma ação para reforçar um aspecto que já existe. Então, por exemplo, eu tenho esse vírus sabotador, eu quero dar uma melhorada nele para bloquear também qualquer tentativa de comunicação externa. Você usa uma ação de criar vantagem em cima desse aspecto. Normalmente isso aí vai te dar mais chances de utilizá-lo gratuitamente, vai te dar mais invocações extras. Dando um outro exemplo, ainda sobre a perseguição, se ela não fosse dentro de uma casa, mas se ela já tivesse alcançado as ruas. No caso do feitiço acelerado, o personagem que está fugindo, ele poderia realizar um teste de poderoso utilizando a ação de criar vantagem para criar um aspecto caminho cheio de entulhos, né? À medida que ele fosse puxando lata de lixo ou outros objetos que pudessem impedir o adversário de chegar até ele. Ou então, ele poderia também, no lugar de usar o atributo poderoso, ele poderia usar ágil. E nesse caso, ao invés de ele puxar os objetos para o caminho do adversário, ele tentaria algumas manobras meio parkour, sabe? De saltar muros e nesse caso ele estaria colocando uma barreira que seria uma vantagem para ele. Então, ao invés de criar o aspecto entulhos no caminho, ele poderia criar barreiras no caminho. Talvez ele tenha pulado algumas cercas ou subido algumas escadas de incêndio de uma forma que o adversário vai ter uma dificuldade para alcançar ele. Então, apesar de ser a mesma ação de criar vantagem, ela criou situações diferentes, criou aspectos naquele momento diferentes. Um exemplo muito legal que eu tenho é assim: eu tenho um cenário de desenhos animados, né? Inclusive foi o que a gente utilizou no evento que teve esses dias. E inclusive isso aconteceu em mesa. Eles estavam tendo um combate e num dos momentos um dos jogadores percebeu que tinha muitos inimigos. Ele utilizou uma ação de criar vantagem com uma das abordagens que os desenhos têm, que é cara dura, que é, vamos dizer assim, o quanto ele consegue provocar de zoeira, de coisas maliciosas, vamos dizer assim, entendeu? O que que ele fez? Ele pegou essa abordagem, ele rolou, ele pagou um ponto de destino, porque ele não tinha como, porque isso é uma regra que tem. Ele conseguiu chamar um buraco portátil e arremessou ele no chão. Então havia esse buraco portátil para todo mundo ter, né? Isso, seria nesse caso ele criou um aspecto em que todos poderiam invocar, né? Ou todos poderiam forçar contra uns contra os outros. No caso, o que ele fez foi, digamos assim, ele imediatamente utilizou isso para derrubar os inimigos, como se fosse uma ação dupla de vantagem e ataque. E nesse caso, todo aspecto que for criado através da ação de criar vantagem, independente de qual abordagem você utilizou para criar esse aspecto, ele vai estar disponível para todo mundo que estiver participando da cena. Uhum, uma vez que você criou essa vantagem, ela está em jogo. A partir do momento que ela está em jogo, na pior das hipóteses, você usa um ponto de ou força ela contra as pessoas, os adversários. Coisa, o que que dá pra você fazer com uma ação de criar vantagem? Você cria um aspecto, a gente já disse, é o caso do buraco portátil, você descobre um aspecto, porque assim, é aquela velha história, o que que é um aspecto dentro de uma cena? É qualquer coisa que seja relevante naquele momento. Então o buraco portátil nessa situação poderia já ter estado lá. Então o pessoal acha, eu tenho uma caixa aqui de buraco portátil, vou usar ela. Ou então criar uma vantagem em um aspecto que já existe. O cara, ok, eu vou pegar esse buraco portátil que já existe, e como assim a lógica de desenho, eu vou arremessar esse buraco portátil pro outro lado. Vou tirar do chão e jogar ele no outro lado. Ou então, no caso da perseguição, como eu falei, o personagem poderia ver que existe um aspecto já no cenário e tentar criar uma vantagem usando ele. Tentar descobrir ele, né? Tentar descobrir o aspecto que existe na cena. Então agora é falar como acontecem as resoluções, né? Quando você para resolver. Em caso de falha, é aquela velha história. Você criou esse aspecto. Você não criou, descobriu, não conseguiu nenhuma dessas três coisas, ou se você conseguiu, é algo que o inimigo pode utilizar contra você. Por exemplo, no caso do buraco portátil. Ok, achei esse buraco portátil. O cara viu o buraco portátil, beleza, ele joga contra você esse buraco portátil. Ou contra o seu time. Ou talvez você tenha colocado esse buraco portátil de uma forma comprometedora para você e para os seus aliados. Você conseguiu, né, fazer o que você queria. Você trouxe o buraco portátil porque talvez sua intenção era jogar os caras dentro dele depois. Mas só que talvez na pressa, a forma como você conseguiu acabou criando algum tipo de uma situação complicada para você e para os seus aliados. Aí, por exemplo, situação de empate. Se você empatar, ou seja, você bater o resultado em zero, você consegue um impulso. A diferença é, isso é uma coisa importante. Existe uma diferença entre um impulso e aspecto normal. O impulso, ele desaparece automaticamente. Primeira vez que ele foi usado, ele some logo em seguida. Então, por exemplo, eu criei, vai, do buraco portátil não dá tanto pra utilizar, mas, por exemplo, eu dei um empurrão no cara, não foi um empurrão forte o bastante pra ele cair no chão e ficar lá meio preso, mas foi o bastante pra o cara, pro meu aliado, por exemplo, ir dar uma voadora nele. Isso, e ele aproveitar esse aspecto, essa característica do fato dele estar ali numa posição vulnerável, imediatamente, porque se ele não fizer isso, esse aspecto dele, do fato dele estar vulnerável ali, vai sumir na próxima rodada no máximo. Você pode, por exemplo, pensar no caso de uma situação típica, que é tacar fogo em tudo. A partir do momento que você conseguiu o empate, você não colocou tudo em chamas, mas você tá colocando lá, é princípio de incêndio. Ou seja, você pode ainda arremessar um cara lá, mas a partir do momento que o cara foi arremessado, esse aspecto pode sumir, porque aí o cara caiu, o cara se machucou, mas apagou o fogo. Nesse caso, quando você é bem sucedido, se você estava tentando criar um aspecto, você consegue criar o que você queria, o aspecto que você queria criar na cena, seja ele entulhos no caminho, seja fogo na cena, seja o buraco negro lá, o mini buraco negro lá caindo. Você conseguiu criar, você não só conseguiu criar o aspecto, como você também pode invocar ele uma vez de graça, né? Isso é importante, porque alguns narradores às vezes acabam esquecendo, coloca, escreve, né? Vamos ver nesse caso aí. Ele tirou o buraco portátil, jogou lá, mas às vezes ele criou o aspecto, né? Buraco portátil. E o narrador esquece de dar a invocação grátis para o caso de sucesso. Se ele teve sucesso, ele tem direito a uma invocação grátis. A partir da segunda invocação que ele fizer nas próximas rodadas, ele tem que pagar um ponto de destino como qualquer outro aspecto. Quando você pega... A grande vantagem disso é que essa invocação não precisa ser a própria pessoa que fez que pode usar. É aquela situação que eu falei no início do Coelho Falante. Você pega, o cara criou a vantagem, distraiu, inimigos distraídos, ok. Só que nem sempre, normalmente não é ele que vai usar. Na situação que ocorreu, inclusive, foi o quê? O cara pegou, o coelho rodou ao redor dos inimigos, rodava ao redor dos inimigos, o guerreiro ia, pegava essa vantagem, usava a invocação gratuita para alimentar um ataque. E quando a pessoa é bem sucedida com estilo, um detalhe aqui, para você ser bem sucedido com estilo, no caso do Fate, você tem que ter uma margem de sucesso, né, de tensões de 3 ou mais. Então, se você bateu a dificuldade, ou se você bateu a rolagem do seu adversário por 3 ou mais, né, na rolagem dos dados, já somando com a abordagem, uma perícia, então você foi bem sucedido com o estilo. Nesse caso da ação criar vantagem, se você realizar uma ação de criar vantagem com qualquer uma das abordagens e teve um sucesso com o estilo, você vai ter direito a 2 invocações grátis. Não só você, como seus adversários, ou como seus aliados. Então, nesse caso, você pode usar uma das invocações grátis na sua próxima rodada e permitir que um dos seus aliados use a próxima invocação grátis, sem gasto de pontos de destino nenhum. Aham. Uhum. Eu tenho uma regra pessoal nesse caso, que é assim. Quando o cara obtém um aspecto sendo bem sucedido com estilo, eu deixo que tanto ele ou alguém da equipe, ou um dos aliados dele, queime os dois usos em uma vez só. Não é uma regra normal, mas é tipo assim, é como você pensar que você jogou o cara na lava mesmo, entende? Você utilizou aquela vantagem distraído pra chutar o cara, dar um momento Sparta Death Kick e jogar o cara no meio da lava. Então você consegue aumentar ainda mais a chance. Normalmente você não faria isso, mas é um particular que eu gosto muito de fazer. Uma coisa bem importante, ó. Quando você pega e você já tenta utilizar um aspecto, já existe, você, digamos assim, você reseta, no caso de empate ou de sucesso, você reseta essas invocações gratuitas, e se você for sucedido com estilo, você ganha 2 normalmente, 2 usos adicionais, vamos dizer assim. É uma forma interessante que você usa, eu gostei dessa aí. Uhum. É porque é uma coisa que é bem assim, você pensa que o cara conseguiu, digamos assim, desmoralizar totalmente, ou deixar a galera louca como um touro e grupo vem tão na sina de te bater que os caras não pensam em defesa, não pensam em mais nada. Aí o cara consegue, o outro consegue bater bem forte. Uma coisa que é muito importante lembrar é que a parte de criar vantagens eu considero assim fundamental no Fate Core. Eu acho que mais que atacar no Fate, mais do que atacar ou superar, criar vantagens é muito importante, porque você tá pondo os aspectos e o aspecto é basicamente o fundamento do Fate. Então você tá fazendo, tá pondo a coisa pra funcionar. Saber utilizar de maneira inteligente ações de criar vantagem é fundamental, tanto para jogadores quanto para mestres. Então é muito comum, pessoal, vocês usarem muitas vezes mais a ação de criar vantagem do que a própria ação de atacar. Principalmente porque é através da ação de criar vantagem que você pode receber vários benefícios durante a cena, que não seja necessariamente um ataque direto. Talvez às vezes a ação de criar vantagem seja até uma manobra melhor do que o próprio ataque. Né, isso vai mudar um pouco o conceito de jogo, de visão de jogo de algumas pessoas. É bem comum todas as ações que você for descrevendo para o mestre, à medida que você vai dizendo, o narrador vai enquadrando isso muitas vezes como criar vantagem, como superar, e muitas vezes não como um ataque direto. A dica mais óbvia é o quê? A ação de ataque é basicamente quando você quer causar um prejuízo direto. Não, quero machucar ele agora. Eu quero ferrar ele socialmente agora. Criar vantagem, por exemplo, eu vou criar um dispositivo que quando o cara entrar, vai jogar as flechas. Eu vou jogar rumores que uma hora ou outra vão prejudicar o meu inimigo. Ação de defesa é quando você quer, de alguma forma, se proteger contra qualquer das outras ações. Ah, o cara tá querendo me atacar. Eu sei que ele está gerando rumores contra mim, então eu vou espalhar algum dinheiro para que esse rumor não se prolongue, ou eu vou utilizar uma campanha antidifamatória contra a campanha difamatória do meu adversário. Isso, nesse caso aí você está se enquadrando mais na ação de defesa. Claro que você vai ter que usar uma abordagem ou uma perícia apropriada para realizar a sua defesa. A gente não tá entrando aqui em qual perícia, em qual abordagem você deve usar. A gente tá entrando em o que você está querendo fazer, basicamente. Com relação a se defender, de certa forma, dos aspectos, ou se livrar deles, por assim dizer, utilizando a ação de superar. Assim como o ataque é a contraparte de defesa, superar podemos dizer que é a contraparte de criar vantagem. Sempre quando alguém cria vantagem, ela cria um aspecto de situação que vai dificultar a vida de alguém. Se o seu adversário criou vantagem, então ele vai estar tentando colocar um aspecto na cena que vai dificultar a sua vida. E para você se livrar desse aspecto, você vai ter que usar a ação de superar utilizando uma abordagem ou uma perícia adequada. Isso mesmo, você pode. Isso é uma coisa importante. Você pode remover aspecto ou até mesmo, dependendo do caso, utilizar esse aspecto contra o próprio adversário. O cara botou. Ok, eu sei que ele botou. Eu tô usando uma ação de superar da seguinte forma. Ah, o cara implantou lá o vírus pra impedir um motor de dobra ser acionado. Ok, eu uso uma ação de superar pra aproveitar. Pra fazer isso e localizar o invasor. Ao mesmo tempo, de certa forma, é uma forma válida de você fazer isso. Talvez ele tenha deixado alguma coisa, ou até pelo próprio, dependendo do seu sucesso na sua ação de superar, permite que você possa fazer isso. Ou até de outra forma. Aqui, ó, é legal a gente, agora que a gente já falou que o objetivo de superar é mais isso, uma forma que a gente pode fazer, entender, vamos falar das resoluções que aí vai ficar mais claro o tipo de situações que podem ocorrer quando você usa uma ação de superar. Então, se você tem, por exemplo, quando você usa uma ação de superar falha, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode simplesmente falhar, né? Ok, eu não consegui arrombar a porta, eu não consegui remover o programa de computador que está o vírus sabotador. Ou você pode fazer algo muito bem sucedido, pode ser bem sucedido, só que aí você tem que, ou você ou o narrador tem que chegar e falar, ok, você foi bem sucedido, mas é importante ter o mais aí. E é um mais bem sério. Então, por exemplo, ok, eu impedi o vírus sabotador de funcionar, cortar o meu motor de meu motor de dobra nesse momento agora. Só que na próxima tentativa ele vai fundir o meu motor. Ou seja, você pôs lá um... Às vezes você trocou um aspecto por um pior. Você tem lá um vírus sabotador para um motor em falha iminente. É isso que eu ia colocar agora, que a falha, mesmo você falhando no teste, você pode ser bem sucedido, mas aí você acaba mudando a condição, ou seja, você altera aquele aspecto para outra coisa. Por exemplo, se a fuga fosse necessária e eles precisassem tirar o vírus da nave para que o motor de dobra pudesse funcionar enquanto os inimigos estão já na cola deles em iminência de começar a atirar e destruir tudo, eles poderiam dizer, não, a gente quer ligar a nave e sair, independente da desvantagem que isso for ocasionar. O importante é se livrar do inimigo agora. Ou você poderia fazer um esquema até melhor, mas chegar, ok, vocês conseguiram ligar o motor de dobra, o vírus sabotador não explodiu, só que tem um detalhe, pelo menos eles entraram na nave atrás de vocês. Ou então o vírus pode ter passado para outro sistema da nave, certo? Por exemplo, a nave liga e sai, mas vocês agora não detêm controle total sobre ela, então ela pode apresentar falhas até mesmo durante a pilotagem. Ou jogar você percurso. Em algum outro lugar, por exemplo. Ok, o vírus sabotador estava com uma previsão de entrar. Se alguém conseguisse contornar ele, jogar, mudar toda a rota para você ir parar na base do inimigo. Algo assim, sempre vai ter algo. Foi o fato de você falhar que levou a isso, né? Você conseguiu fazer a ação que você queria, que era se livrar daquele pincílio no momento, né? Mas no percurso ou durante algum ponto, em alguma cena, talvez na mesma cena ou na próxima cena, isso pode vir de alguma forma, talvez até pior, representando a falha que você teve. Nesse caso, se você empatar, você consegue fazer o que você queria, mas vai ter um custo, provavelmente um custo bem menor, afinal você empatou, é bem diferente da falha. A situação poderia ser assim, ok, o vírus sabotador não funcionou, só que aquela história, os caras implantaram alguma condição que você vai ser detectável, vai facilitar a detecção tua pelo inimigo, ele sabe onde você está. Um detalhe pessoal, eu gosto de ressaltar isso sempre, porque alguns ainda não, talvez não tenham tanta experiência, quando a gente fala você falhar, você empatar, é a sua rolagem contra a rolagem do seu adversário. Então suponhamos que nesse caso, usando um exemplo do feito acelerado, o seu adversário usou a abordagem inteligente para poder implantar o vírus dentro da sua nave e ele realizou um teste lá, no caso o narrador fez uma rolagem e anotou a dificuldade. E agora, enquanto você está no meio da correria, com soldados inimigos atirando e os seus aliados tentando defender, enquanto você tenta tirar o vírus da nave, você vai fazer uma rolagem de superar usando o mesmo inteligente, provavelmente, né, a mesma abordagem inteligente, para tentar tirar o vírus da nave. E como é que você consegue isso? A sua rolagem inteligente vai ter que ser superior à do seu adversário. Se você conseguir isso, se você ultrapassar o nível, então você foi bem sucedido. Nesse caso a gente deu exemplo, se você falhar ou se você igualar, né? No caso, se você empatar o valor do seu adversário. Se for bem sucedido, fala aí, Fábio. Ah, se você for bem sucedido é simples, você conseguiu. Isso aí é aquela história, tava em chamas, você coloca, ok, rescaldo feito, acabou, você removeu, você tirou esse aspecto da jogada ou fez alguma alteração, porque de repente você pode ter desejado fazer alguma alteração. Ok, eu quero remover esse ou seria um caso, ó, eu quero remover esse vírus sabotador ou eu quero descompilar ele e descobrir quem que implantou. São duas coisas. São duas coisas diferentes. Você pode, na ação de superar, não é só remover um aspecto. Você pode alterar. O cara colocou um aspecto vírus sabotador, você pode devolver um aspecto inimigo descoberto pelo vírus sabotador. Outro exemplo, como eu estava falando da perseguição, suponhamos que quem está fugindo, no caso o jogador, ele criou vantagem usando a ação poderoso para arrastar objetos para o caminho do adversário e o adversário, né, para tentar fazer com que ele se enrolasse durante a perseguição. Nesse caso, o adversário ele teria que fazer uma rolagem de superar para poder superar os obstáculos que estão na frente dele. Então, provavelmente, ele vai usar a abordagem ágil para poder saltar ou talvez encontrar uma forma de desviar os objetos de maneira mais eficiente ou talvez jogar isso contra o próprio jogador. Ele pode encontrar uma forma de modificar o aspecto entulhos no caminho para criar alguma situação que possa complicar a vida do personagem mais na frente. Então existem várias formas de você abordar tanto a questão da falha como o empate, porque no caso da falha você vai você pode ser bem sucedido, como a gente falou, né? Você pode ser bem sucedido, mas a um alto custo. Alguma coisa séria vai modificar esse aspecto, provavelmente para algo pior. No caso do empate, ainda vai ter esse custo, mas ele é menor, não chega a ter tão sério quanto a falha. E no caso do bem-sucedido, como o Fábio falou, você alcança o seu objetivo e muitas vezes você modifica a seu favor, né? Um aspecto que estava indo contra você, você consegue superar ele. Você é um obstáculo que não mais faz parte do seu caminho. Mas você também pode modificar. Você pode modificar aspecto a seu favor. Duas coisas. Quando, no caso do empate, um caso que o pessoal do Fate gosta muito de citar é o caso do arrombamento de porta, típico de medieval. Ah, eu sou ladrão, vou arrombar a porta. Ok, cara, você conseguiu, você empatou. Beleza, quando você arrombou a porta, você fez algum barulho que chamou atenção, colocou os guardas em atenção. No caso de você falhar, você pode declarar: ok, eu consegui arrombar, mas fiz tanto barulho que a guarda descobriu que eu tô aí. Ou se você, como jogador, vê que isso pode acontecer, você também pode dizer: não, então eu prefiro não arrombar, eu prefiro tentar novamente depois. Isso aí é uma coisa que eu sempre coloco no Fate, que é: as situações são negociáveis, por assim dizer. Tanto o jogador pode negociar com o narrador ou com a mesa, ou a própria mesa pode ir conversando para chegar no meio termo que fique bom, né, ali para a situação que está ocorrendo. Então, nem sempre uma situação vai ser imposta ao jogador, como acontece na maioria dos jogos, né? Quando você falhou, você errou. Nem sempre é assim. No Fate, na verdade, o livro aconselha que você não faça isso. O livro aconselha que, mesmo numa falha, você encontre uma forma de criar algo incrível na cena. Ou seja, muitas vezes a falha é mais importante do que o próprio sucesso. O que acontece muito, por exemplo, eu vou falar uma coisa que pode ser usada. Por exemplo, eu tive um evento que teve esses dias atrás, eu tava mestrando a questão de desenhos animados. Um dos personagens, eu utilizei uma compulsão pra que eles já tinham falhado. Aí eu forcei um aspecto dele pra deixar a coisa ainda pior. O cara levou uma consequência, né, que ele levou uma paulada na asa. Ele era uma águia de desenho animado. No caso, ele tinha uma dificuldade que é: voa como águia, anda como galinha. Chamou isso no que ele gritou e o outro cara, no desespero que ele viu a ação toda acontecendo, ele falou: ok, a gente achou o local. Aí eu falei: ok, vocês acharam o local. Quando ele levou o ataque que foi machucado na asa, que foi uma consequência suave, eu falei: você viu desesperadamente, a primeira coisa que você fez foi gritar: oficial ferido, oficial ferido. E todos os seus inimigos já sabem que vocês estão no recinto. Uma coisa também que é importante dizer é o seguinte: quando você modifica um aspecto, no caso de uma ação de superar, se ele tinha invocação gratuita do outro lado, você não recebe essas invocações. Elas, vamos dizer assim, desaparecem. Ele vira um aspecto como qualquer outro, porque você vai precisar usar ponto de destino para queimar. Aí você tem a possibilidade de usar criar vantagem para modificar esse aspecto e ganhar novas invocações. E um detalhe que eu queria ressaltar sobre a ação de superar, bem breve, é que é o seguinte: a gente falou sobre, por exemplo, um adversário criar um aspecto, usar a ação de criar vantagem para criar um aspecto contra você, e você usar a ação de superar para superar esse aspecto, certo? É, para você virar esse aspecto contra o seu adversário, por assim dizer, nesse caso você teria que ser bem sucedido com estilo, porque a descrição diz que você consegue um impulso, ou seja, você conseguiu superar esse aspecto, você conseguiu criar um aspecto temporário, bem rápido, que você vai poder invocar e usar contra ele. Na verdade, o contexto é que diz como que as coisas vão funcionar. Porque tanto as ações como as próprias resoluções, na verdade, acabam sendo sugestões de como você lidar de forma melhor, mais direta, mais eficiente. Mas você pode modificar isso da forma como você desejar também, claro. É, acabam sendo mais sugestões que, durante os testes, se tornaram mais eficientes na maior parte dos tipos de ação. Mas nada impede que você permita um impulso ou permita uma modificação completa de um aspecto se a pessoa tiver um sucesso comum em uma ação de superar. Tudo conforme a situação. Você tem que ver mesmo com o que o pessoal quer. Então, por exemplo, e também ver, não aceitar decisões absurdas. E nem de um lado, nem de outro. Se o cara falar: ok, eu quero que tenha uma bomba atômica no meio do entulho, isso não faz o menor sentido. Mas, tipo, ele chega assim, ó, na questão do buraco portátil. Eu vi que tem um buraco portátil. Mas eu tô lá, eu tenho um cara que tá vindo pra cima de mim. Então a ideia seria: ok, eu vou pular por cima do buraco, ele vai estar me empurrando. A hora que ele for me empurrar pro buraco, eu pulo pra trás e ele cai do buraco ao invés de mim. É uma coisa bem mais sensata. Teve uma situação interessante que aconteceu aqui, que a gente acabou negociando, eu como narrador, junto com os jogadores, pela situação. Eles estavam realizando umas investigações, era uma narração nos tempos atuais, no caso, e eles eram investigadores, criminais, e a situação estava bem tensa. Eles estavam numa fazenda à noite e havia um grupo de pessoas caçando eles com espingardas e alguns até de moto, né, cercando a redondeza. Tava bem escuro, mas eles acabaram encontrando um celeiro totalmente fechado e que não possuía iluminação elétrica. Nesse caso, eles usavam gás, lanternas a gás. E os personagens entraram, né, nesse celeiro. Esse é que eles acabaram criando um aspecto com a ação Criar Vantagem. O aspecto era na penumbra. E eles usaram esse aspecto para realizar um teste de furtividade. Ou seja, eles melhoraram a jogada deles de furtividade graças a esse aspecto e eles conseguiram se esconder razoavelmente bem. Em um determinado momento, eu realizei uma ação de superar com um dos adversários contra esse aspecto de na penumbra. E o cara foi bem sucedido e acabou vendo o vulto deles meio que pela luz da lua, através das frestas e tal. E também o barulho que eles acabaram realizando para tentar encontrar um local seguro. Como os adversários sabiam que eles estavam dentro do celeiro, o que foi que eles fizeram? Atearam fogo por fora do celeiro e ficaram fora cercando, esperando que eles fossem sair. Talvez pela porta, por uma janela, afinal o lugar estava pegando fogo. E um dos jogadores fez, poxa, a gente tá cercado, a gente vai se ferrar nessa situação. E eu, Fábio, será que eu poderia criar... Será que eu poderia realizar uma ação de criar vantagem para talvez criar um aspecto chamado alçapão escondido? Poxa, eu achei a proposta interessante. Talvez não fosse uma rota de fuga complexa, ou talvez não fosse um caminho muito prolongado. Talvez até os adversários soubessem, afinal eles estavam na fazenda deles. Ou seja, os adversários, depois de um tempo, já que os caras não saíram, eles poderiam dizer, ah, eles saíram pelo alçapão secreto, ou algo assim. Então era uma coisa que, na verdade, eu não pensei. Eu, como narrador, não havia pensado, mas um dos jogadores sugeriu. Então ele acabou realizando uma jogada, né, de inteligente, e procurou no meio do feno, assim, por baixo do feno, e achou um alçapão que tinha um túnel que levava para uma casa próxima do um local seguro. Né? Como a rolagem dele não foi tão boa para encontrar esse alçapão, eles tiveram apenas praticamente duas rodadas, né? Eles criaram um aspecto rota de fuga, e eu acabei invocando esse aspecto usando um dos adversários para dizer que ele deduziu que os caras tentaram utilizar a rota de fuga, mas quando eu fiz isso, ele já tinha uma vantagem de já estar no local seguro, eles poderiam, nesse caso, se reorganizar. Então, um exemplo assim que ocorreu aqui na mesa, que dá pra ter uma noção boa, assim, de criar vantagem, superar e tal. Uhum. Isso é muito importante, porque criar vantagem e superar é o que eu disse, eu acho muito mais, particularmente, eu acho muito mais fundamental do que ataque e defesa, porque ataque e defesa é aquela coisa meio direta, eu bato em você, você bate em você, você defende contra a minha porrada. Já com criar vantagem e tal, é um exemplo clássico de você utilizar as coisas a seu favor pra se proteger ou pra atacar, pra impedir a ação do adversário ou melhorar suas chances de agir. Lembrando que assim, nem tudo é aspecto e tal, você não vai fazer uma ficha gigante, uma folha gigante dizendo, na casa tem cadeiras, pá, pá, pá, pá, e cada coisa disso tem um aspecto. Tem coisas que são meramente descritivas, ok, tem cadeira, tem carpete e tal. Aí de repente alguém vai chegar, opa, eu vou usar essa cadeira pra dar na cabeça do cara que tá me procurando. Ok, você gera uma ação de criar vantagem, ok, tem uma arma improvisada, cadeira. Bem, é isso, pessoal. Eu acho que eu, Fábio Silva, junto com o Fábio Costa, acho que a gente abordou bem as ações de criar vantagem e superar. Demos vários exemplos. Se você ainda possui dúvidas, você pode deixar seus comentários tanto no grupo do Facebook, né, que é o Movimento Fate RPG Brasil. Pode deixar também lá na página do Fate, que é o Fate RPG Brasil, né, a página do Facebook, ou os comentários no blog do Conexão Fate. Ou até mesmo falar diretamente com a gente, talvez por chat, tanto eu, Fábio Silva, como o Fábio Costa, vocês entram em contato com a gente lá através do grupo, que a turma, aliás, o grupo do Facebook, ele é muito bem receptivo, assim, a turma posta dúvidas e a galera se esforça em responder de forma rápida e tal. É isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês joguem Fate, bem muito Fate. Para os mestres e tal, a gente tem também o Fate Masters, que é um outro podcast da gente, junto com Conexão Fate. É um podcast muito mais voltado para o que você pode fazer enquanto mestre. Ele é um pouco mais, vamos dizer assim, a gente brinca que a gente não está lá para amaciar a vida do jogador. A gente não está lá para facilitar a vida, mas isso é uma ideia, você aprender a como utilizar tudo que o Fate pode te prover a favor de uma grande aventura, uma grande história, não necessariamente a favor dos jogadores. E é basicamente a mesma coisa, joguem muito Fate.